Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras. Eu sou Joyce Jane Teixeira, aqui no nosso terreiro da Rádio Brasil Atual, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e hoje aqui com as minhas parceiras também de núcleo. Dê um salve aí, gente. E aí, mais uma conversa aqui, mais uma rodada de conversas, de afetos e de história. E bulimentos, né, Fafi? E bulimentos, vamos provocar, vamos botar uma lenha nessa fogueira aí. Fala aí, Nata. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É aqui também com Cimeia Mello, que é educadora, revisora, roteirista, articulista e ativista pelos direitos humanos. Cofundadora e diretora do Instituto Ela Criações Educativas e diretora do Instituto Encrespa Geral. Possui experiência com formação de professores e também atua como consultora na área de diversidade e inclusão. Atualmente está vinculada como pesquisadora associada ao Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais da UDESC. Hoje nosso assunto é sobre afroeducação. O que é afroeducação? O forte processo colonizador que marca a nossa história, com a imposição de uma cultura de matriz europeia, não conseguiu destruir as etnias indígenas e africanas. Embora resistentes e sobreviventes, a população negra, que de acordo com o censo do IBGE de 2011 é de 96,7 milhões, o equivalente a 50,7% da população brasileira, permanece às margens ou na periferia do acesso aos direitos sociais em termos genéricos. Pensar em afroeducação, Cimeia, você acha também que é uma maneira da gente pensar numa sociedade mais igualitária, justa e que dê atenção para as nossas ciências e epistemologias afro-indígenas brasileiras? Estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Eu acho que, na verdade, sendo bastante honesta, eu acho que lidar com uma educação, com uma afroeducação ou com uma educação que tenha, que leve em consideração os saberes tanto afro, né, sejam das populações africanas como dos seus descendentes aqui no Brasil e das populações indígenas, é algo inteligente. Eu também acho. Porque, sejamos honestos, né? Sejamos honestas. Eu acho que a gente está falando sobre inteligência mesmo, sobre a possibilidade de a gente construir saberes que podem dialogar, são saberes que podem dialogar com a nossa vida, com o nosso cotidiano e que podem nos trazer soluções muito importantes para o nosso dia a dia mesmo, sabe? Até para a nossa constituição enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto cidadãs. Quando eu percebo a quantidade e o emaranhado de conhecimentos que essas populações possuem e que elas foram elaborando, relaborando ao longo de todos esses séculos, né, que se constituem o que nós chamamos de Brasil, a gente percebe que eles têm muito a contribuir, contribuíram muito. Muito do que eles contribuíram está em apagamento, né? Foi invisibilizado, está apagado o tempo todo por uma ideia de uma cultura hegemônica e branca, eurocentrada, que não faz o menor sentido dentro de uma constituição, de uma sociedade tão tão plural, tão diversa e tão rica exatamente por conta dessa diversidade. Eu acho que assim, espetacular esse pensamento, mas assim, para a gente poder saber melhor, né, do que seria uma educação, o que é afroeducação, você poderia falar para a gente, para o pessoal lá de casa, né, quais são os fundamentos de uma educação, de um processo pedagógico que parte de uma educação afrocentrada? Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa só que vai ser, como eu já ouvi uma vez, que eu não posso ser segregadora. Sabe? Ai, mas você não pode ser segregadora, Joyce. Isso aí é uma coisa muito... Eu falei, mas gente, eu sou segregadora, a minha cultura tem cor, quer dizer, a cultura que a gente vive tem cor, o pensamento tem cor, a forma de se vestir tem cor, a forma de ser secou, e eu é que sou segregadora, é isso mesmo? Então... Para começar a falar sobre isso, eu quero começar pensando, dizendo mesmo sobre ideologia, né? A ideia de que não existem ideologias é uma grande balela. Exatamente. No fundo, toda vez que eu digo algo de algum lugar. Né? Não existe discurso que não esteja vinculado a uma ideologia. E aí, a partir disso, existe sim uma educação que foi pensada e que foi organizada, principalmente aqui no Brasil, para apagar qualquer contribuição dessas populações que fizeram parte da Constituição do Brasil. Dentre elas, as populações africanas e os seus descendentes, as populações negras, que foram aí se constituindo sempre na margem da sociedade e os seus saberes também na margem da sociedade. O que a gente pensa quando a gente pensa numa educação de afro, numa afroeducação, numa educação afrocentrada, é exatamente o quanto tudo isso pode nos ajudar a pensar uma educação que leve em consideração esses saberes, que leve em consideração o que essas pessoas produziram, produzem ainda hoje e vem pensando ao longo desses anos todos, né? Principalmente, a gente está falando disso, mas, gente, antes tem um projeto de educação, de uma afroeducação, sendo pensada e articulada desde o... pensando mais, né, dentro de um escopo institucional, desde o pós-abolição, basicamente. Exatamente. Sabe? Você já tem movimentos de ex-escravizados se organizando, se articulando, construindo movimentos, construindo... Redes. Né? Inclusive para lidar com o mal do que foi todo aquele processo de escravização. Então, a gente está falando de um povo e de uma população que vem produzindo conhecimento sobre si, que vem se articulando, que vem se constituindo aí ao longo de muito tempo com formas de saberes muito múltiplos e muito, muito diversos. Só para a gente pensar mesmo, por exemplo, eu sou da área de letras, e a gente trabalha muito, tem trabalhado muito com a discussão sobre escrita e oralidade. Exatamente. Sabe? E essa discussão que tem sido feita, por exemplo, na linguística, toda bonitinha, lá no padrãozinho eurocentrado e tudo mais, já tá discutindo há um bom tempo o quanto a gente precisa dar valor também para a oralidade. É. Né? O quanto a oralidade tem potencialidades extremamente importantes para a gente utilizar, inclusive como professor, inclusive na nossa prática educativa. E também entender que também faz parte do plano de genocida até acabar com todas as línguas que chegaram aqui. Né? Porque se esse plano não fosse uma coisa de desmantelar cognitivamente toda a população para fazer um plano político genocida, as línguas todas estariam aqui, tanto as africanas como as próprias indígenas. Né? A gente saberia dessas línguas. Sim. Né? Eu vou chamar também para a nossa conversa Carlos Rogério, que é artisticamente conhecido como Odé, um afroecoarte vendukandor, afrodescendente brasileiro que busca compreender, aprender sua essência ecológica coerente para viver e seguir praticando seu ativismo social através das artes e das culturas, num eterno processo de educar se educando. Fala aí, Rogério, entra aí com tudo nessa conversa aí sobre afroeducação, os seus pensamentos do que é uma educação afrocentrada. Eu acho que é isso. Bom dia, desculpa o atraso. Eu venho do interior, né? ABC Paulista. Parece que fica cada vez mais longe de São Paulo. E eu não sei, acho que a rádio é uma questão que a gente tem que se apropriar. E eu agradeço já que vocês tenham feito isso aqui na Brasil Atual, que é uma referência. Né? E são muitas coisas que eu peguei aqui o gancho, né? Mas a gente está fazendo isso há muito tempo, né? Primeira coisa de educação afrocentrada que eu penso hoje em dia, antes não pensava, é a questão do candomblé, que é a minha primeira matriz, sim, né? Minha primeira escola, né? Sim. Então hoje a gente tem pensado a construção de uma afroescola, e aí eu fui me dar conta que a primeira escola que eu tive, a mais significativa na minha vida, foi todo o aprendizado. Na verdade, eu só aprendi dentro do candomblé, né? Depois eu fui para as escolas todas aí, universidades, e quase me fizeram desaprender o pouco que eu tinha aprendido, e hoje em dia eu tento juntar esses conhecimentos teóricos e práticos, e o que tem feito mais sentido é a prática mesmo. Mesmo, né? Porque se a gente pensar em candomblé, que vem de candombe, né? O que era o candombe, né? O candombe era esse lugar onde realmente, né, o candombe ou o ndjongo, onde eu trazia essas práticas, ciências e filosofias, né, dessas Áfricas que estavam no Brasil. Lembrando que são muitas Áfricas que chegaram, sim, no Brasil, elas também tiveram que encontrar maneiras de estar junto. Muitos aqui. Candomblés, inclusive, muitos candomblés, né? Muito variados, sim, sim, entendeu? Sim. Então, o candombe era esse lugar, sim, né? De onde a gente se fazia essas práticas educativas, estratégias de guerra, estratégias de sobrevivência, estratégias de culturas, enfim, de permanecer, ressignificar, resistir, permanecer nesse território chamado Brasil. Sim, sim. Eu penso que uma educação onde essas culturas toma uma vertente e força, é nada mais, nada menos do que falar da nossa própria história, do nosso próprio território. Sim, uhum. eu acho que esse é um ponto importante que você tocou, porque eu acho que a gente não entendeu, e aí eu fico bastante constrangida às vezes de ter de dizer isso, inúmeras vezes, porque é impressionante eu ter de explicar em um país, uhum, que vem com um número, uhum, imenso de pessoas, de populações, de uma população negra, como que eu coloquei nos dados descendente, no começo. Exatamente, que é descendente desses povos e que desconsidera completamente a constituição dos saberes desses povos que construíram efetivamente esse país, por exemplo. Uhum. Né? Porque de uma forma ou de outra, quem construiu efetivamente este país foram as populações negras, foram os povos negros. Eu tenho um pai de 86 anos que trabalhou com construção civil a vida dele inteira. Né? Uhum. Se a gente for analisar só dentro dessa constituição, a gente já consegue perceber, bom, essas populações, elas servem muito para construir o país, mas elas não servem para contribuir com este país de outra forma, de forma, por exemplo, em relação ao conhecimento, em relação à produção de conhecimento, uhum, chega a ser tão violento que a gente ter que ficar repetindo e reafirmando... brigando pelo óbvio. Brigando pelo óbvio. Dizendo o óbvio. Cansar pelo óbvio. Uhum. Fafi, tem alguma pergunta antes da gente ir pro nosso break? Tava aqui na ebulição, no bulimento, pensando o seguinte. A gente trata muito essas questões, vamos dizer, que a gente está tratando aqui, né? Das culturas africanas, indígenas, como temas transversais. Né? Então, eu estou pensando que, além do atraso... Né, adoro que a essa gente palavra vive, branca, transversais. Transversais. Além do atraso, que é histórico, a gente também tem um deslocamento. Né? Se a gente está falando de afroeducação, e como é que a gente... Como que é isso? Assim, eu queria que vocês tentassem fazer um breve panorama. Essa questão com os currículos, né, e com as instituições que são essencialmente, né, racistas, institucionalmente, têm esse olhar que sempre olha para o outro, né, e olha para o outro com uma condição que ele mesmo já recorta. Então, que aí a gente vai, como a gente vai tratando sempre como transversalidade, ou como mês de novembro, chegou mês de novembro, vamos falar da consciência negra. Essa consciência branca parece que nunca chega, né? Segura essa questão, a gente vai dar um breakzinho e já já a gente retorna com essa coisa da transversalidade. Thank you. acabamos de ouvir a primeira faixa do álbum Odé Amorim. E eu vou pedir para que o Rogério fale desse trabalho dele, né? Que é autoral, enfim. Fala aí, Rogério, desse seu trabalho. A gente escolheu a primeira faixa do seu, álbum, que é bem bonito. Tá, legal, valeu. É uma brincadeira. Na verdade, minha vida toda é uma brincadeira, né? No melhor sentido da palavra. E essa foi uma das brincadeiras, assim, de entrar num estúdio e não ter uma música pra gravar, não ter músicas pra gravar. E a gente foi gravando, peguei um instrumento, fiz uma parte. Aí tinha um colega técnico que foi juntando as coisas. No final saíram 7 faixas. Ou seja, você seguiu a nossa ancestralidade, né? Sim, quer ter uma musicalidade na cabeça e a partir daí pegar os brinquedos, que são os instrumentos, né? E fazer as nossas brincadeira. Manifestações mais originais são assim. Né? A criança já sai arrastando o seu tambor, o seu instrumento, e com o tempo ela vai pegando. Então eu quero muito, na minha vida como um todo, né, levar isso à prática, né? Transformar essa educação no dia a dia. Então, para mim, gravar um CD, depois de ter passado por vários grupos, né, que a gente ensaiava horas e horas, e eu fugia dos ensaios, porque eu achava meio chato. É, né? Porque normativo. Eu lembro assim que a gente ia tocar com um grupo e eu sempre deixava um instrumento em casa. Eu esquecia de propósito um instrumento para dar um molho na coisa, né? Aí todo mundo ficava meio apavorado. Ah, não vai dar para tocar aquela música? Dá, pessoal. Né? Para criar um suspense, porque pode virar uma repetição também. E esse CD, ele foi um pouco isso. E a primeira faixa que vocês escolheram, no acaso aí, ou na sincronia, o ritual, tenho pensado muito nisso, né? O quanto eu quero transformar a minha vida num ritual. Ritual diário, vira rádio, né? Eu também faço rádio comunitária. É um ritual estar lá, né? E tudo eu quero transformar num ritual. Muito bom. Quem tiver a oportunidade de ver esse álbum, de ouvir esse álbum, que é maravilhoso, a gente vai deixar na descrição, a gente vai deixar na descrição da rádio, também na descrição da Ninquimpa, tá? Bem, num bloco anterior a gente terminou com a Fafi fazendo uma colocação sobre a transversalidade. Né? Fez uma pergunta pra Simé e pro Rogério. E a gente essas culturas, né? Que andam por aí. E vamos deixar com que eles falam a respeito disso, né? Que a gente tá indo para nossas considerações finais. Então a gente vai deixar essa questão ser, né? Se dá pra ser respondida, né? Porque fica tão louca fazer umas perguntas tão óbvias que, enfim. Enfim, tá com você, gente. Bom, eu acho que, pra mim, eu uso muito da oralidade. Até porque eu estou inserida numa educação institucional, enfim, e aí eu tenho poucos instrumentos, porque o currículo, ele é um currículo extremamente embranquecido, né? Um currículo eurocentrado. E aí eu, por exemplo, tanto que quando eu tenho te falar, por exemplo, sobre a carta, quando eu tenho te começar a falar sobre literatura brasileira e eu tenho te começar a falar sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, começo dizendo: existiam povos aqui, existiam pessoas aqui, eles não descobriram nada e a gente precisa analisar. Fazer análise de discurso desta carta. E desta maneira de ler a história, né, gente? Exatamente. Que é um ponto de vista. E aí, a partir disso, eu acho que, na verdade, o que eu tenho utilizado no meu trabalho com a molecada, principalmente, é a oralidade. Uhum. É sentar em rodas, é conversar com eles, é bater papo. E aí, a partir da conversa, eu vou conseguindo trabalhar algumas questões e eu tenho percebido um retorno, porque é o que dá pra gente fazer dentro dessa estrutura racista, porque nós vivemos dentro de uma estrutura racista, de uma educação racista, que não é pensada para as pessoas, para as populações negras e indígenas. E eu nem diria isso, assim, porque aí às vezes parece que a gente está falando de assuntos para os negros, não, assuntos para os indígenas. Que está alheio. Não, que está alheio, não está alheio. É parte do que você é enquanto brasileiro, seja você branco, amarelo, preto, não importa. É pisando parte, nesse território. Se você está pisando neste território, se você entende que este território foi constituído por várias populações, você precisa respeitar essas populações e os saberes que elas têm. Sim. Exatamente. É simples, sabe? Assim. E ter outras referências que não sejam crianças francesas. Exatamente. Exatamente. Ai, fala, Rogério. Ou alemãs. Ou alemãs. Eu atuo oficialmente, é meu trabalho de verdade, dentro de duas escolas Waldorf, né? Uhum. Lá no ABC Paulista, e, né, criamos ali uma dinâmica. Eu sou professor de teatro, mas na verdade eu falo de cultura brasileira, principalmente afro-indígena. Mas paralelo a isso, a gente sentiu enquanto coletivo, individualmente e depois como coletivo, a necessidade de criar alguma coisa para além, né? Tantos anos trabalhando em educação, em arte, via que uma coisa não andava, apesar das leis tantas que a gente acessou aí. E foi a ideia de criar uma afroescola, que a gente quer institucionalizar. para que mesmo. As crianças que passem por ali não precisem ir a outro lugar. Mas, na verdade, a gente não, né, a gente vai criar o nosso currículo e vai ser uma brincadeira, né? Porque isso é possível, né? As escolas Waldorf criaram aqui todo um sistema. Não, tem escola de tudo. Tem escola Waldorf, tem o Kumon, tem tudo. Só não tem escola... E a gente sempre fala isso, né? Por que que tem um hospital sírio-libanês? Porque tem uma padaria luso-brasileira? Porque não pode ter uma afro-escola, né? Exato. E cria muito problema, né? A gente nem oficializou ainda, mas cria-se muito, né? Na hora que... Por que uma afro-escola? Vocês são racistas, reversos? Sempre agregadores. Então a gente tem esses dois momentos que a gente pensa, assim, sabe? Que vai demorar muito ainda pra gente chegar nesse equilíbrio que a gente almeja. E a gente tá aqui, precisa fazer alguma coisa. Então a gente tem, eu sempre digo que a vida é compartimentada. Tem o oficial e o não oficial. Que na verdade o oficial é mais isso aqui, que não é considerado, do que o outro. O outro é mesmo pra estar também dentro desses, dessa macroestrutura aí. E eu acho que o momento é agora, sabe? E rachar também, né? E rachar, E rachar essa macroestrutura. Eu acho, tem que rachar. Sim, e estar dentro, é isso, né? Que eu ia falar agora. Eu acho que o momento também é agora. A gente tá num momento muito de tensão, assim, né? Política, econômica, enfim. A gente sempre teve, pra falar a verdade, né? Sim. A gente sempre teve. E eu acho que a gente tá num momento ideal pra estar trazendo essas discussões, fazer conversa, sabe? Eu também sou atriz e eu tô com umas provocações, que eu chamo de provocações, que é... Eu gosto dessa palavra, hein? Eu adoro provocações, que é, por exemplo, a gente pensou aqui, a Ninquimpa pensou uma performance sobre Sociedade do Açúcar, e eu tô querendo colocar assim, performance para as pessoas brancas. Porque eu acho que é daí, sabe? Sim. Fazer essas provocações mesmo, sabe? E do tipo, lançar assim, uns anúncios do tipo, precisa-se de atores brancos, precisa-se de faxineiras brancas, sabe? Coisa assim. Porque não é? Por exemplo, quando eu vou fazer um teste, precisa-se de atrizes negras, não é? Não precisa-se de atrizes. Sim. Eu não me encaixo só no de atrizes, precisa-se de atrizes negras. Então, acho que estou começando a querer fazer essas provocações. Precisa-se de atores brancos, precisa-se de faxineiros brancos. Sim. Começar a ir nesse lugar de, sabe, provocar e ao mesmo tempo se divertir em cima disso, para ver como é que é isso, sabe? Pensar em relação a isso. Bem, em relação a bibliografias, vocês têm algumas coisas que a gente pode buscar mais sobre essas pedagogias? Se a gente for operar para pensar, tudo que a gente já colocou aqui como bibliografia dentro desses programas já tem uma questão do ativismo negro em relação à pedagogia e educação. Mas eu gostaria que vocês nos dessem assim, né, uma coisa pessoal que vocês gostassem muito, que ajude a nos elaborar esse pensamento sobre essa educação. Olha, eu daria acho que duas indicações. Uma é a do Rufino, a do... Ah, a gente já colocou aqui. É nosso crush epistemológico. Fogo no mato e pedagogia das encruzilhadas. Exatamente. Maravilhoso. Exatamente, porque inclusive eu estou lendo e estou... encantada. Eu também traria o livro da... Eu acho que pra gente começar a falar um pouco sobre o quanto é importante pensar nisso, eu acho que tem um livro da Bell Hooks, que é o Ensinar para Transgredir. Eu acho que ele é muito interessante para a gente começar a pensar como ela começa falando sobre a própria experiência dela, de quando ela está dentro de uma educação afro, de uma afroeducação, né, em que leva em consideração quem é ela enquanto pessoa e tudo mais, e depois quando ela vai para a escola normal, né? A escola, quando eles tiram a segregação e ela vai para uma escola de brancos e ela percebe a diferença, enfim. Então, eu acho que é um livro muito interessante, porque são capítulos muito simples, muito fáceis de ler. Ela tem uma facilidade muito grande, são muito fáceis de ler, exatamente, e acho que ajudam muito. E ela faz a referência ao Paulo Freire, sim, né? Na verdade, o livro é todo baseado, de uma forma ou de outra, na educação do Paulo Freire, né? Que era um outro ponto que eu ia trazer, que você traz, só fica, acho que é muito importante pra gente pensar o quanto ele também é um ponto, uma base aí pra gente pensar uma educação que leve em consideração quem são as pessoas. Porque, só finalizando rapidamente, eu acho que é isso. Eu acho que pensar numa afroeducação é pensar numa educação voltada para as pessoas. Exato. Se eu vivo em um país com mais de 50% da população negra, eu preciso pensar numa educação que leve em consideração essas pessoas. É óbvio. Simples. É óbvio, né, gente? Óbvio. Já falei. Você, Rogério? Eu queria recuperar aqui um material que eu acho muito bacana, que está disponível, que é o Acordo da Cultura, sabe? Porque tem muitas referências nacionais, né? Ali contidas e não pesadas, assim, para um primeiro contato, né? E dali você sai para muitos outros. E vou aproveitar também para falar da Afroescola. A gente tem um espaço em Santo André e a gente tem uma biblioteca lá, uma videoteca, uma CD-teca também, né? É, que é minha própria casa, né? E nós temos lá várias referências também. Então, quem quiser chegar a qualquer hora, né? Tá lá aberto para estudos, pode ficar lá. Inclusive, a gente tem um quarto lá com trilist, quem quiser ficar uns dias lá também estudando. Olha, gosta de imersões. Sim, exatamente. E a rádio, Rogério? A rádio é... A rádio é a rádio comunitária Pérola da Serra, em Ribeirão Pires, 87.5, que é a frequência das rádios comunitárias aqui em São Paulo. Uhum. E eu tenho um programa, um projeto chamado Afroescola Radiofônica, né? Que é toda quinta-feira, das 20 às 22 horas. E indo um pouco por essa questão da liberdade, né? Do falar de muitas coisas que a gente precisa falar, cada semana é um programa diferente, né? Tem um chamado Arte de Piar, que foi da época do Piar, onde a gente se conheceu, né? Nossa, e tem várias, e tá fala de muitas coisas. Piar agora tá bem longe. De qualquer crítica. Sim. Então tem várias coisas, tem transmissão, retransmissão de um programa dos companheiros da Espanha, Mundofonia, sobre música do mundo. Tem o Afrologia, que a minha mãe tá fazendo, que fala da questão, ela é mãe de santo, ela tá falando da educação através do viés espiritual, religioso. Então tem vários programas e todo ano, todo semestre a gente vai mudando também as temáticas, assim. Então eu uso as minhas horas para várias coisas. Referências é o que não falta, né? Não falta. E aí eu só queria tocar mais uma, enfim, trazer mais uma informação para professores principalmente, né? E aí falam, olha, a gente não tem muito com o que trabalhar, não temos material para trabalhar. E a gente tem lá no laboratório, no AIA, se vocês acessarem, tanto página do Facebook quanto a página oficial, o site oficial, lá tem muito material e a gente, o pessoal do laboratório, eu tô mais como associada mesmo, mas a galera lá, eles são muito bons, eles têm trabalhado com muito material, tanto de afro quanto indígenas, e tem muito material inclusive para extensão, trabalho de extensão voltado para a formação de professores, para ajudar os professores nesse processo. Então, se você está em dúvida, não sabe muito bem como encontrar meios de trabalhar esses assuntos em sala de aula, vai lá, dá uma olhada, você pode encontrar pelo menos algumas coisas que te ajudem a... E aí, você se sentiu bulinado? Né? É isso aí mesmo. A gente tá aqui é pra bulinar. É por hoje é só, gente. É isso aí. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.